deixar. Abro uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde. Graças a Deus. E os meus guerreiros, tá tudo armado. Vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. A mulher que quando eu tô assim, já sabe, né? Quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. É, cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, mulher, que é isso? Foi um pacote só pra relaxar. Só praia, biquíni, candaia. Abro uma gelada só pra refrescar. Caraca, mulher, pra relaxar. Abro uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um Tiaguinho aí pra relaxar. Abro uma gelada só pra refrescar, moleque. Põe um Tiaguinho só pra relaxar. Abro uma gelada só pra refrescar. É, muita saúde. Você acabou de ouvir. Programe-se. Envie sua playlist de músicas e tenha sua sequência rolando nas próximas edições. Acesse o facebook.com/programe-se ou envie um e-mail para programeasua@hotmail.com. Programe-se.